Panorama Agrícola para 15 de maio de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você, nesta quarta-feira de lua nova, o Panorama Agrícola de 15 de maio. Na mesa de som estão o Márcio Peixe, o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: um homem prudente vale mais do que dois valentes. Confira na dica de hoje: compostagem. E na entrevista, encontro regional de apicultores da região da Encosta da Serra, em São Bonifácio. Você pode participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Pescador, coloque no local certo para a coleta municipal todo o lixo gerado a bordo do seu barco, restos de rede, de linhas e outros resíduos da pesca e da maricultura. Cascas de camarão e mexilhão servem para compostagem. É hora das notícias. Santa Catarina registrou umidade de deserto na semana passada, segundo informações da EPAGRE-CIRAM. Isso ocorre quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 20%. Alguns municípios que registraram umidade relativa no ar aqui em Santa Catarina abaixo de 20% na semana passada foram Curitibanos com 15%, Água Doce 11%, Caçador 13%, São Joaquim 20%, Campos Novos 20%, Urupema 18%. Entre 20% de umidade relativa do ar e 30%, houve registro em Rio das Antas, Alfredo Wagner, São Bonifácio, Criciúma, Uruçanga, Araranguá, São Miguel do Oeste, Major Vieira e Rio Negrinho. Também o município de São José, na Grande Florianópolis, apresentou no último dia 8 de maio umidade relativa do ar de 18%. As orientações para quando há baixa umidade relativa do ar é para que a população possa consumir água à vontade. Deva também suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 da manhã e 4 da tarde. Evitar também aglomerações em ambientes fechados e usar soro fisiológico para os olhos e as narinas. Secretaria do Estado da Agricultura e da Pesca e o Ministério da Agricultura entregaram em Chapecó e São Miguel do Oeste, na semana passada, tratores e distribuidores líquidos com capacidade de 5 mil litros para o transporte de água a 50 municípios atingidos recentemente por estiagem em Santa Catarina. Foram investidos mais de 10 milhões de reais na compra de 117 tratores e 100 distribuidores de adubo líquido que vão estar beneficiando 101 municípios atingidos pela estiagem, totalizando mais de 129 mil agricultores familiares. Também estamos anunciando para esta semana, sexta, sábado e domingo, em Corupá, terceira FECAPLANT, Feira Catarinense de Flores e Plantas Ornamentais, uma promoção da APROESC, PROPLANT, Prefeitura de Corupá e EPAGRE. Haverá exposições e também uma feira direcionada à cadeia produtiva de plantas e flores ornamentais. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Na semana que vem, no dia 23, haverá um encontro regional de apicultores da região da Encosta da Serra, em São Bonifácio. Você tem mais informações com a extensionista da EPAGRE, Denise Zanella. Esse encontro, ele tem por objetivo reunir todos os, pelo menos a maioria, né, que a gente espera, em torno de 180, estamos esperando 180 apicultores da região da Encosta da Serra, né? O objetivo é voltado aos produtores de mel da região. Quantos municípios envolvem, Denise? São 7 municípios, né? Pega aqui desde São José, Biguaçu também estará participando, até São Bonifácio, Águas, Santo Amaro, Anitápolis e Angelina. Dia 23 em São Bonifácio. 23 em São Bonifácio, né? E nós temos uma programação que inicia às 8h30 da manhã, com recepção e café aos participantes, né? Depois teremos pela manhã algumas palestras, principalmente voltada à questão da apicultura na região, né? A situação atual da apicultura. Também teremos um momento bem técnico que será tratado sobre o manejo para o controle do ácaro da varroa. Também teremos um momento importante, e esse eu acredito assim que é interessante, porque será tratado da organização desse grupo, né, dessa atividade. Esse trabalho ele vem sendo feito desde os últimos anos, aí, mas com mais reforço, assim, digamos, desde o ano passado, onde nós estamos atuando fortemente no sentido de organizar, nós temos uma certa organização na região nessa atividade, né, que existem 4 associações, são municipais. Então, está se trabalhando para se criar tornar uma dessas associações como regional, onde ela irá abraçar as outras associações, para que a gente tenha mais força. Temos também a presença de uma cooperativa já formada nesse mesmo território, com o objetivo de fazer a comercialização. E a ideia, então, é reforçar tudo isso. Nós estamos construindo também um projeto estruturante nessa área, com o intuito de trabalhar toda a cadeia do mel, né? Desde lá o momento da produção do mel, que nós estamos com uma baixa produtividade, precisamos melhorar também a qualidade do nosso produto e a partir daí chegar até a comercialização para que o apicultor ele possa receber melhores preços. Então essa programação seria até o meio-dia. E a partir da tarde terá um momento mais de confraternização entre os associados, que também é para criar esse momento, né, de integração entre as famílias, porque esse encontro não é o apicultor. Hoje nós temos muitas mulheres atuando na atividade e isso é super importante, jovens inclusive, né? Então essa integração pela parte da tarde também faz parte da programação e eu acredito assim ser de fundamental importância. Denise, esse projeto estruturante que você falou é do SC Rural? Exatamente, nós estamos construindo ele de uma forma assim, talvez pareça um pouco lenta, mas nós estamos fazendo todo um trabalho de base, que é criar realmente no produtor essa consciência da importância do associativismo, né, da importância da cooperação, que ainda existe assim uma certa dificuldade de entender isso, de entender que a associação, que a cooperativa é do apicultor, que ninguém vai fazer por ele, que ele tem que fazer. É, que depende dele, que o funcionamento, que os resultados positivos ou não, dependem desse associado, desse cooperado. Então, nós estamos trabalhando toda essa questão básica, estamos fazendo agora, por esses dias aí, nós estamos encerrando agora essa semana, que nós temos mais 5 reuniões, onde nós estamos levantando a necessidade de casas de extração, porque esse projeto estruturante, ele prevê a construção de casas de extração em pequenos aglomerados, porque a região é grande, a geograficamente muito distante um produtor do outro, então ele tem dificuldade de fazer a coleta desse mel, a extração do mel, para que depois vá até o entreposto e passe via cooperativa, ou enfim, que chegue até o cliente final. Então a ideia é trabalhar isso de uma forma assim organizada, geograficamente, para que eles tenham acesso, porque se nós queremos melhorar a qualidade do mel, começa pela extração. Então, assim, isso está sendo feito agora e o projeto é nesse sentido. E também algumas outras coisas que nós queremos trabalhar, que é a compra de insumos, isso está sendo organizado via cooperativa, que é a compra de insumos para todos os associados, num primeiro momento vai ser aberto a todos os apicultores, não só para quem é sócio da cooperativa. E depois esse é um processo que vai afunilando e chegando aonde se quer junto à cooperativa com as metas da cooperativa. Mas nesse momento agora nós estamos trabalhando isso, eu acho que é uma forma assim de que o apicultor, ele lá na sua origem, ele tem que ver quais são os principais problemas que ele tem para que a gente possa então ir avançando e chegando até o produto final. Você ouviu a entrevista aqui no Panorama Agrícola com Denise Zanella, extensionista da IPAGRE, sobre o Encontro Regional de Apicultores, dia 23, em São Bonifácio. Participam desse encontro produtores de mel de São Bonifácio, São José, Biguaçu, Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, Anitápolis e Angelina. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.